Eu vou tocar uma música linda de Roberto Carlos, tá bem? Se eu apanhar no acompanhamento, fica não por isso. Não apanha. Se você apanhar, eu apanho também. Qual é? Vamos fazer um ré menor aí. Cavalgada. Eu nem conheço, eu acho. Eu rigorosamente conheço do Roberto Carlos, que vai tudo pro inferno. Puxa, mas eu adoro a música do Roberto. Mas qual é o ritmo? É bolero? É tipo, você pode acompanhar o ritmo de bolero. Sim, vamos ver. Eu tomo isso como lembrete também na véspera da sua viagem. É verdade. Onde muito você oportuno. Não se esqueça de mim. Olha, não, eu conheço a música do Roberto Carlos, assim, eu identifico eu quando eu. Não, de modo geral, são bonitos. Acho que sou um dos maiores fãs do Roberto. Ele tem um bom gosto extraordinário, né? Só coisa.